líder ficando ZYK 632, Rádio Primavera, Porto Ferreira, namoradinha do Vale do Mogi, mil watts de potência M. A minha profissão.